princípios do direito ambiental. Qual que é a relação dessa temática com a gestão ambiental na hotelaria? Numa rápida introdução, o que a gente pode falar é o seguinte. Na atividade que um hotel desempenha e que afeta o meio ambiente, ele deve cumprir com uma série de regras que dizem respeito ao trabalho, ao atendimento, à qualidade dos serviços e do produto, ao marketing do que ele está fazendo, em termos de produtos e serviços, ao rol de produtos e serviços que ele atende, o público-alvo, assim por diante. Que é aquilo que é o ponto central do curso de hotelaria, tudo que vocês estudam e aprofundam. Dentre um desses aspectos, existem os impactos que um hotel causa ao meio ambiente, muitos dos quais ele não pode causar, ele tem que ser controlado. Para que ele alcance uma melhor condição em termos de resultados ambientais, a gestão ambiental é um instrumento de gestão que busca adequar as relações do hotel com o meio ambiente. Então, até aqui, isso a gente já tem uma noção geral. Então, a gestão ambiental enquanto um instrumento. Mas por que que nós estamos valorizando agora na introdução a questão das normas ambientais, que tem a ver com o direito ambiental? Porque são essas normas impostas ao hotel que ele necessariamente, obrigatoriamente, deve cumprir. Então, é como se fosse um estabelecimento do mínimo que um hotel deve fazer. O mínimo é ele cumprir este limite aqui que a lei impõe. Nós já sabemos que os modelos de gestão ambiental mais avançados vão fazer com que o hotel vá além da lei. Ele se antecipa à lei, ele dá exemplo para a lei. Às vezes, modelos de gestão ambiental aplicados por alguns hotéis passam a virar referência para que se criem leis obrigando os demais a fazer a mesma coisa. Em parte porque ele conseguiu, inclusive, provar que isso é possível. Então, quando a gente fala dos princípios do direito ambiental, nós estamos falando de uma categoria de normas. É um tipo de norma, assim como uma lei. Nós vimos aquela pirâmide em que nós vimos a Constituição Federal no topo, nós vimos que tem lá a lei ordinária, o decreto, a portaria, que são tipos de normas numa hierarquia. Os princípios são tidos como um tipo de norma, só que tem uma diferença. A característica do princípio é que ele apresenta diretrizes, valores, fundamentos do que se quer obrigar. Não necessariamente uma norma direta. Ele não vai dizer, por exemplo, que o aborto é proibido. O princípio vai dizer que a vida é importante. Ele é uma questão geral. A partir do momento que ele diz que a vida é importante, é essencial, você pode chegar numa outra norma mais específica que proíba o aborto, que proíba a eutanásia. Então, vocês vejam que ele está num nível mais genérico, mais amplo. E muitas vezes nós acabamos escrevendo esses princípios. Então, a questão não é se eles estão escritos ou não. Eles podem estar escritos na Constituição, eles podem aparecer numa lei, mas o importante é que eles estão soltos. Como é que a gente sabe que eles existem? Porque a gente fala deles, porque a gente entende que eles são lógicos. É uma construção cultural, no nosso caso científica, de valores que nós vamos reunindo e vamos entendendo como sendo essenciais. Eu vou falar um pouco mais sobre o desenvolvimento sustentável como um princípio, mas eu posso dar ele como um exemplo. Esse princípio, ele prima pela ideia de que nós devemos garantir o desenvolvimento e o atendimento das necessidades das nossas gerações atuais, mas nós não podemos comprometer as necessidades e demandas das gerações que virão, futuras. Ele se exprime basicamente nessa lógica. Esse é um princípio que até a década de 80 não existia. Vocês vejam, a humanidade vem se desenvolvendo há milênios. A Revolução Industrial data de mais de 150 anos para trás. E se a gente observar que o desenvolvimento sustentável só surgiu aí há duas décadas para trás, isso mostra que ele surgiu porque foi falado a respeito dele, porque ele passou a ser lógico. Foi uma construção em eventos científicos, em grandes debates, que reconheceram que o desenvolvimento é necessário. Desenvolvimento econômico, social, etc. Então, você gerar riqueza, gerar empregos, usar mão de obra, usar matéria-prima, desenvolver produtos. Tudo isso é importante, ninguém nega. Só que se nós continuarmos no modelo atual, como o documentário que a gente viu lá, o Home, mostra, o resultado é catastrófico. Por quê? O resultado desse modelo de desenvolvimento é um consumo exagerado de matéria-prima, sem dar condições para que a ecologia, o equilíbrio ecológico, seja estabelecido. Nós fomos percebendo isso e daí surge o princípio. Por que ele é importante? Porque ao entendermos esse conceito, atender às necessidades das gerações atuais sem comprometimento das gerações futuras, esse princípio pode agora ser aplicado em qualquer âmbito, em qualquer outra regra. Nós vamos verificar se existe sustentabilidade, como agora se costuma falar, inclusive, na temática, por exemplo, na gestão dos resíduos da universidade que a gente está. Por exemplo, nas nossas aulas. O quão sustentável é uma aula de hotelaria na Universidade Estadual do Oeste do Paraná? Se nós compararmos com uma aula da UNILA, quando elas começaram a acontecer no campus. Estão dizendo que todos os processos da universidade vão seguir toda uma lógica de construção ecológica. Então, só de imaginar que a universidade lá poderá, potencialmente, ter a sua energia elétrica abastecida pela energia solar, já mudou a sustentabilidade de uma aula que é ministrada lá para uma aula que é ministrada aqui. Entenderam? Então, você pode aplicar isso. Se não houvesse esse princípio, esse conceito, essa diretriz, na hora de se fazer uma licitação pública para a construção do campus da UNILA, não se pensaria em energia solar, em prédios ecológicos, numa arquitetura que privilegie a climatização do local, você não gastar tanta energia com ar-condicionado, assim por diante. Então, o princípio, ele começa a se impregnar, é como se ele fosse uma nuvem. Ele não é material, ele é uma ideia, ele é um conceito. E ele se torna obrigatório, do ponto de vista do direito, porque alguma norma reconhece isso. Normalmente, a Constituição Federal. Normalmente, é a Constituição Federal. Mas ele também pode aparecer em tratados internacionais, ele pode aparecer numa lei, ele pode aparecer simplesmente dos debates jurídicos, e aí os juízes começam a aplicar, e a gente passa a ser, vamos dizer assim, reféns dos valores que estão no princípio. Então, a síntese do que eu estou dizendo aqui, os princípios são também normas, porque são obrigatórios, porque eles têm um comando do que deve ser feito. Só que são normas muito gerais, abstratas, são diretrizes gerais. Por isso, eles carregam um valor maior do que se pretende. E naquela teoria tridimensional que eu trouxe para vocês, fato, valor e norma coexistindo necessariamente, os princípios compõem essencialmente o valor e se desdobram na norma, mas eles trazem a carga maior de valores. Esses cinco que eu estou apresentando são um resumo de diversos outros, mas são aqueles que a gente considera, por diversas razões, os mais importantes valores na forma de cuidarmos do meio ambiente. De tal maneira que um hotel deve atendê-los em todas as suas áreas. De que maneira ele pode prevenir, precaver, cooperar, ser sustentável e ser responsável? Essa é a lógica do que a gente precisa entender. Se nós internalizarmos, apreendermos esses valores enquanto gestores hoteleiros, nós vamos ter condições de entender e aplicar melhor as normas ambientais. Elas não ficam parecendo algo estranho, algo exagerado, como muitas vezes acontece. Do ponto de vista de classificação, a gente costuma dizer que eles são principais ou acessórios. O que significa que é uma forma só de separar aquilo que a gente destaca. Principais, ou porque eles realmente têm uma importância maior num determinado momento ou num determinado contexto, ou principais porque, do ponto de vista didático, quando a gente não tem muito tempo para explicar todos, eles são aqueles que têm maior relação com os demais, é como se eles fossem o centro de encontro. A partir do princípio da prevenção, a gente encontra outros princípios menores, que são específicos, mas que têm relação com a prevenção, e assim com os demais. Então, o que interessa para nós sabermos é que existem uma série de outros princípios chamados de acessórios que vão complementando esses valores. E vários, gente, eu estou dizendo aí, mais de 15, 20, 30 princípios. Para vocês terem uma ideia, na Eco 92, que foi realizada no Rio de Janeiro, foram mais de 20 princípios, acho que são 21 princípios que foram estabelecidos naquele encontro internacional. A comunidade internacional se reuniu, chefes de Estado, e disseram, olha, nós estamos reconhecendo para todo mundo que nós entendemos que esses 21 princípios são importantes, muitos dos quais a gente vai ver aqui estão presentes lá. Agora, na Eco mais 20, que acontece no ano que vem, a Rio mais 20, vão surgir novos princípios que vão retratar esse período que a gente vive. Então, são princípios mais relacionados às questões sociais, de justiça social, de justiça ambiental, de estabilidade do sistema jurídico. São algumas ideias que estão surgindo, mas isso só vai acontecer para valer no ano que vem. Mas são debates que já estão acontecendo. Então, essa é a ideia da classificação. A gente não precisa decorar, saber todos que são. Por hora, nos interessa saber que destacamos na nossa disciplina como principais esses 5. Prevenção, precaução, cooperação, desenvolvimento sustentável, poluidor, pagador. Eu destaquei para vocês, eu acho que menos o desenvolvimento sustentável no exercício. Os outros 4 vocês viram. Então, o desenvolvimento sustentável que eu vou destacar um pouquinho mais daí na aula de hoje. E antes de entrar neles, um último lembrete. Não existe uma hierarquia entre eles. Porque quando a gente pensa em normas, a gente tende a pensar que uma norma é maior do que a outra. A Constituição é maior do que a lei é maior que o decreto é maior que a portaria. Mas os princípios entre si não têm hierarquia. O que significa dizer que se você tem um princípio, por exemplo, da liberdade econômica, chamado-se livre iniciativa, o que esse princípio quer dizer? Que num país livre e democrático, qualquer pessoa deve ter o direito de fazer o que ela quiser para gerar trabalho, para gerar renda, desde que isso seja legalmente aceito. Ela não pode, por exemplo, montar um cartel de drogas. É uma atividade econômica, extremamente lucrativa, dá trabalho, mas a legislação proíbe, então ela não vale. Agora, todo o restante, a gente tirar algumas atividades que não são tantas comparadas a tudo que é possível, existe uma livre iniciativa, vocês entendem? Quero abrir uma empresa, e isso é algo que a gente só consegue dar o devido valor se nós estudamos sociedades em que isso não é permitido, em que o Estado controla tudo. Isso aconteceu há tanto tempo assim, por exemplo, na ditadura brasileira, em processos ainda comunistas, em que você, para poder abrir um negócio, você dependia de uma liberação específica do governo. Ele quer saber o que você vai fazer. E aqui não, aqui você faz tudo o que você quiser, desde que não seja proibido numa lei. Se a livre iniciativa é um valor importante, como é que eu consigo fazer ela se relacionar com, por exemplo, o princípio da prevenção, que nos diz que nós temos que evitar danos ambientais? Imaginem vocês um hotel em que o empreendedor, o dono, está usando a livre iniciativa, ele tem direito a isso, é um princípio, e aí vem alguém e diz assim, você não pode funcionar, eu vou fechar o hotel, porque o hotel está poluindo o meio ambiente em níveis que não são aceitáveis. O que o dono pode falar? Ué, mas e o princípio da livre iniciativa? Eu estou trabalhando, isso aqui é trabalho. Qual princípio prevalece? O da livre iniciativa? Ou o princípio da prevenção, ou do poluidor pagador, ou qualquer outro ambiental? Vocês estão entendendo a dificuldade? Você tem lá a defesa da vida e a proibição, por exemplo, do aborto, da eutanásia. E aí, de repente, você se vê numa situação, que são aquelas situações difíceis, em que num parto ou antes do parto, a criança coloca em risco a vida dela e da mãe. Qual vida você escolhe? O que prevalece? A vida da mãe, faz-se um aborto, você salva a criança e aí a mãe quem morre. Então, vocês estão vendo, quando existe esse dilema, qual é o princípio que prevalece? Como é que a gente acha uma saída para uma situação como essa? Cientificamente, não dizer assim, deixa que Deus resolva, porque a gente, na verdade, está se eximindo. Sem entrar na questão religiosa, mas o fato é, se você coloca a responsabilidade fora, você tira a sua fora. Eu não vou decidir, mas se você tiver que decidir, porque você é o médico, muitas vezes, que está ali na situação. O órgão ambiental que dá a licença, o promotor público, o gestor do hotel, a ONG, quer dizer, todos que nós que temos de alguma maneira que tomar decisões ambientais, qual prevalece? Livre iniciativa ou a proteção ambiental? E por quê? O que vocês acham? Qual é maior? Eu estou explicando isso porque eu estou dizendo que não há hierarquia entre eles. Se houvesse hierarquia, a gente diria o do meio ambiente é maior do que a livre iniciativa e ele não é maior do que a livre iniciativa. Como é que a gente resolve uma situação dessa? Posso lhes dar um exemplo para ajudar? É uma metáfora que se costuma dizer? Quando vocês estão falando de normas que existem, como a Constituição, o Código Civil, lei de trânsito, lei trabalhista, nós costumamos dizer que essas normas são como água e óleo. Quando você tem duas normas muito diferentes, você coloca elas juntas, elas se separam. Ou é uma coisa ou é outra. Então, se você tem uma norma que diz que no semáforo vermelho você não pode passar, não pode existir uma outra norma que diga que no semáforo vermelho você pode passar. Elas se chocam. Quando uma norma se choca com a outra, o que a gente faz? A gente vê qual delas é a última, porque a última, ela revoga a anterior. Se você tem uma norma nova, mudou a anterior. Qual é mais especial do que a outra, que é a mais geral? Então, a gente vai vendo regras para dizer qual prevalece. Mais uma prevalece. Água e óleo. Os princípios não. Princípios é como café e leite. Que quando você põe juntos, eles criam uma outra mistura. E você dosa. Vocês gostam de café mais forte, menos café? Né? Então, não, eu gosto dele mais escuro, eu gosto dele mais fraco. Essa dosagem se faz pelo quê? Pela proporção de cada um deles. Então, você não tem que retirar um ou outro. Ou fica um ou fica outro. Ou é o meio ambiente ou é a economia. Não, você vai ter os dois, o que você vai fazer é dosar. Então, você vai chegar para o dono do hotel e vai dizer, você pode, então, abrir o hotel, desde que você respeite o limite mínimo do meio ambiente. Pronto, ninguém está te proibindo de trabalhar. Mas por que que eu vou dosar dessa maneira, dizendo que se você não cumprir com a questão ambiental, você não pode trabalhar? Porque o interesse em manter o ambiente equilibrado ultrapassa o seu interesse que é particular. Você tem o interesse de um indivíduo, de um grupo de indivíduos que são sócios, contra o interesse de toda a humanidade. É óbvio, se você pesar o interesse coletivo do interesse individual, prevalece o coletivo. A história da grande maioria. Então, às vezes, nós estamos preservando ou protegendo o próprio agressor dele mesmo. Porque o dono do hotel, nesse exemplo, não está preocupado com a questão ambiental. Ele vai poluir a própria condição de existência dele. Mas ele pode não dar bola para isso, né? Ele pode ser meio suicida. Não, suicida assim, geracional, né? Não, eu vou viver até os meus 60, 70 anos, que eu estou preocupado com o futuro. Eu vou gastar o que eu puder nessa vida. E tem muita gente que pensa assim, de fato, né? Não, eu torro o que eu posso. Estou preocupado, não tenho filho, não tenho neto. Eles que se virem também, né? Mas não é por aí. A gente vai ver que existe uma regra coletiva. Então, a inexistência de hierarquia se resolve pela razão, pela proporção. Eles são chamados os pais dos princípios. São os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade. A gente não tem tempo de aprofundar eles, mas a lógica é essa. Você usa a proporção, qual a quantidade de cada um, e a razão, a racionalidade. A gente tenta sempre achar uma saída. E é assim que a gente consegue achar o caminho do meio. Bom, gente, podemos falar rapidamente de cada um deles, então? Princípio da prevenção. Como eu falei, evitar que aconteça um dano ambiental. Evitar tem que ser alguma coisa relacionada ao futuro, né? Então, quando falar em prevenir, significa que eu evito um dano no futuro. Se nós soubéssemos, eu não sei quem sabia, mas alguns de vocês estão mais espertos do que eu, que ia fazer tanto frio hoje à noite, traríamos blusa. O prevenido, o que ele faz? Ele previne um problema no futuro. Qual é o futuro? A noite vai esfriar na União Oeste, lá venta muito, eu já sei como é o campus, vi a previsão do tempo, vou levar uma blusa. Estou sendo prevenido. Evitei um dano no futuro. Eu não trouxe blusa, então eu vou sofrer com frio. Aí pega um resfriado, alguma coisa. No âmbito ambiental, o que que significa prevenir? Significa que o dano ambiental, quando ele acontece, na grande maioria das vezes, é quase impossível de revertê-lo. Depois que você destrói uma floresta, você acaba com o habitat de animais, você polui um rio, você conseguir fazer aquilo voltar do jeito que era é muito difícil. É mais ou menos pensar nesses grandes desastres nas vidas das pessoas, como é que a gente vai fazer a vida daquela pessoa voltar ao que era antes? Nunca mais vai ser igual, sempre fica um trauma, então fica um trauma no meio ambiente. Se nós já sabemos disso, o que que a gente faz? A gente evita o dano. Eu não vou deixar o dano acontecer para a gente depois ir lá limpar. Né? Então, você está vendo a criança que está com o martelo indo para cima daquela cristaleira. O que que você faz? Tudo indica que aquela criancinha vai quebrar todo aquele vidro. Aí você fala, não, deixa ele brincar, depois eu limpo. Né? Se ele quebrar, a gente resolve. É óbvio que você vai tirar o martelo da mão da criança, você vai impedir que ela fique perto da cristaleira, você vai tomar alguma medida para prevenir o dano. Por quê? Qual é a característica da prevenção? Eu sei qual é o resultado. Essa é a diferença para precaução. Aqui eu já sei qual é o resultado. Por que que eu sei? Porque existe conhecimento suficiente, porque isso já aconteceu outras vezes. É, se um caminhão carregado de gasolina tomba do lado de um rio e vaza toda a carga, ele vai contaminar o rio, ponto. Porque cientificamente nós já sabemos disso. Só que existem casos em que o dano futuro é incerto, a gente não tem certeza se vai acontecer ou não o problema. E aí entra o precavido, é a precaução. Vai chover, vai fazer frio à noite? Eu nunca sei, eu estou sempre com uma blusa dentro do carro. Eu sou precavido. É diferente de prevenido. Você se preveniu porque você sabia que ia fazer frio hoje, você viu a previsão. Precavido. Não, no verão bravo lá tem uma blusa dentro do carro, está sempre lá. É o que acontece com guarda-chuva. Normalmente alguém carrega sempre um guarda-chuva de alguma maneira, no trabalho, né? No carro e tal, porque você está sendo precavido. A incerteza científica do resultado não pode impedir medidas que protejam o meio ambiente. É mais ou menos essa a fórmula da precaução. A incerteza científica, exemplo prático, as ondas eletromagnéticas dos celulares, das rádios de transmissão, os transgênicos, os sonares de navios, determinadas construções ou atividades que não se sabe exatamente se aquilo vai provocar um problema para os animais da região, você não tem certeza científica, você não consegue demonstrar num laudo, num estudo. Só que fazendo o estudo, existe entre as alternativas, uma delas é a possibilidade de acontecer o dano. Se o dano é de tamanha gravidade, se ele acontecer, ele é tão grave, nós adotamos a medida de precaução. Se aí acontecendo o dano, ele não é gravíssimo, é um dano tolerável que você consegue administrar, às vezes nós optamos por correr o risco. Eu prefiro, então, deixar a livre iniciativa, as coisas acontecerem, do que ter que tomar conta da precaução. Aí, eu vou dar um exemplo aqui que não tem a ver diretamente com a questão ambiental, mas eu acho que pode lhes ajudar a entender como é que se situa essa discussão. Esse acidente que aconteceu agora com aquela moça no Rio de Janeiro, que caiu do parapente. Qual é o nível de risco da atividade? Ela tinha condições de... Vamos fazer uma análise, se a gente pudesse fazer análise do risco que ela vai tomar. Se acontece um acidente num voo de parapente, é grave? Com certeza, né? Então, o precavido vai evitar até de voar. O mais precavido nem voa. Porque ele vai pesar. Falando, bom, se acontece um acidente, o dano é muito grave. O risco de morte é altíssimo, para não dizer certo. Aí você vai dizer, mas tem três travas diferentes, tem vários mecanismos. Disse lá o presidente da Associação Brasileira de Parapentes, de voo livre, não sei lá, que isso nunca aconteceu na história do voo livre no Brasil. Nunca teve um acidente dessa natureza. Então você vai ver as estatísticas, você vai ver, olha, não tem tanto risco. E é por isso que centenas, milhares de pessoas voam diariamente, por mês, lá em todo o Brasil. As pessoas voam por quê? Porque elas sentem uma segurança na gestão do risco. Veja, a capacidade disso acontecer é muito pequena. Carro, você dirige um carro, é um risco. Moto, maior ainda. Outro dia eu estava voltando da faculdade aqui, da universidade, o rapaz de moto, do nada, do lado, ele simplesmente perdeu o equilíbrio e caiu. Aí você começa a pensar, quer dizer, o cara voltando para casa por uma distração, vai passar o fim de semana já no hospital. Se não se machucou mais, porque aí o pessoal já parou para acudir e tal. Mas é o risco. Agora, ele, como é que vai fazer? Ele depende, às vezes, disso para trabalhar. É o caso, dá para ver que o rapaz estava trabalhando. Você tem que optar, você vai fazendo a gestão do risco. Se a gente já faz essa análise nas nossas vidas, e muitas vezes a gente nem sequer presta atenção nisso, e aí a responsabilidade é nossa, né? Você ignora o risco, ou porque sai sem cinto, ou porque você anda de moto sem capacete, ou porque corre demais, come sem entender o que está comendo, e, enfim, a gente vai tendo uma série de atividades, daqui a pouco a gente morre. É o caso da moça, estão dizendo que parece que ela tirou o cinto, né? Uma das possibilidades é que antes ali ela estava conversando, ela afrouxou o negócio e foram, esqueceram de apertar. Então, veja, é uma bobeira, é o segundo de bobeira que resultou na morte dela, né? Quando a gente passa agora para a visão macro, a discussão fica mais séria, gente, porque já não é mais a discussão de quem resolveu ir lá voar. O problema é a vida de vocês. A decisão que o prefeito da cidade, que o governador, que o dono do hotel, que o presidente, que grandes empresas tomam, influencia as nossas vidas, se nós vamos viver ou não. Se eles autorizam a utilizar o aparelho de celular em níveis de radiação que não são confiáveis, pelo menos, a gente nem fica sabendo disso. E daqui a pouco nós estamos todos com grandes problemas de saúde. Na década de 70, uma série de agrotóxicos que eram permitidos, tudo certinho, o cigarro, que era grande, defendido por médicos, era grande questão publicitária, era tudo permitido. E as pessoas, depois, aí na década de 80 e 90, quem tem família que tem alguma raiz rural, teve algum avô, tio que teve câncer, que teve algum tipo de complicação quando trabalhou na roça, por causa dos agrotóxicos. Por exemplo, DDT. O DDT é o agente desfoliante usado na guerra do Vietnã. E o pessoal aqui usava para combater determinados tipos de pragas. E como é que eles preparavam aquilo? Sem camisa, muitas vezes mexia aquilo na água com a mão, depois lavava, entendem? Então, assim, é uma falta de informação e de conhecimento. Qual é a responsabilidade daquele que já sabe do dano e não fala? Que aí envolve a questão da precaução. Quer dizer que mexeu com DDT tem câncer? Não necessariamente, mas pode ser. E aí eu vou dar um último exemplo da precaução. Nas últimas campanhas contra a dengue em Foz do Iguaçu, em cidades do Paraná, eles estão usando uma substância que é para matar o mosquito. E essa substância não tem estudos ainda claros sobre os efeitos que ela pode causar. O que a gente já ouviu falar, e isso aconteceu até porque a imprensa noticiou, são pessoas que tiveram mais dor de cabeça, gente que passou um pouco mal foi no hospital. Mas, segundo a vigilância sanitária, ele é usado em níveis seguros. Aí a gente pergunta, quais são esses níveis? Vocês fizeram estudos? Não, não fizeram. Aí você vai ver a fórmula do produto, ele é altamente cancerígeno. Ele acaba, por exemplo, com o sistema nervoso em doses altas. A dose que eles usam é relativamente pequena, só que ele se concentra no ambiente. Como é que fica a situação? Então, notou-se passarinhos morrendo, abelhas, outros insetos, mas o pessoal está usando. Na dúvida, o que, que você faz? Não usa. Não tem aquela história? Na dúvida, abstenha-se. Se você não sabe, não mexe. E o que o governo está fazendo em Foz do Iguaçu? Estão aplicando isso para matar a dengue. Qual é o interesse? Legítimo, acabar com uma doença que mata muita gente, que é perigosíssima. Perfeito. Mas eles estão usando uma metodologia que pode acabar dando resultados muito ruins. E às vezes não vai ser agora, às vezes não vai ser nem na gente, mas quem tiver filhos, nas crianças, daqui 15 anos, daqui 20 anos, aí você descobre uma doença, você não vai nem ligar os fatos, e você vai ver que foi por causa dessa substância sendo utilizada por muito tempo. Então, pela precaução, você vai dizer, por favor, não usa. Só use quando você tiver certeza científica de que não faz mal. Porque na dúvida, se há uma possibilidade de causar câncer, e já se sabe disso, evita, vai para outra metodologia. Está clara essa lógica, portanto, de que prevenir e precaver, ambos dizem respeito ao futuro? Ambos estão querendo afastar e impedir um dano no futuro? Porque os danos são muito sérios e graves, são irremediáveis, são dificílimos de serem recuperados, são muito caros de serem recuperados. Então você evita que eles aconteçam. A diferença básica é que na prevenção você já conhece a lógica do resultado. Já se sabe de antemão que aquela atividade causa o resultado. Então ninguém discute mais isso. Já na precaução, não, eu tenho dúvidas, ele pode causar muitos danos. E aí na questão da precaução, você mostrando que a possibilidade e que em acontecendo o risco de dano é alto, aí você precave, evita. O princípio da cooperação, como o nome indica, é de operar em conjunto, trabalhar em conjunto. E o que ele traz de ideia é que a problemática ambiental não pode ficar restrita a um grupo, a um segmento, a um setor. Não adianta você pegar um hotel e criar o departamento ambiental e colocar um funcionário ou dois. E todo mundo fica tranquilo que tem dois cuidando do meio ambiente. Deixa que esse pessoal cuida dos animaizinhos, das florzinhas e nós vamos ganhar dinheiro. Meu negócio é marketing, vendas, eventos, hotel. Ambiente é coisa daqueles dois malucos lá, que andam de sandália normalmente, né? Deixa aquele povo lá que eles resolvem. Governo, não adianta você ter o Ministério do Meio Ambiente, a Secretaria do Meio Ambiente. Não adianta ter só a ONG do Meio Ambiente. Vocês estão entendendo que é um tema que tem que passar por todos, ele é transversal? O que fazem os departamentos é se responsabilizar pela coordenação do conjunto. Então, a política ambiental tem que ser adotada em todos os níveis do hotel. A começar pela presidência. Se os donos, os chefes, quem mandam, se eles não assimilarem o valor ambiental, esqueçam. Já morreu aí o problema. Casos bem-sucedidos de gestão ambiental nasceram por um empenho pessoal das chefias, da presidência, de quem manda. Eles internalizam esses valores e isso é repassado em toda a cadeia produtiva daquela empresa. E o princípio da cooperação vai além, porque ele vai dizer que tem que haver cooperação entre os países. Não dá para a gente atacar o problema do aquecimento global só por um país. Se a China, por exemplo, e os Estados Unidos não entrarem, são só dois países de 192. Dois não entram, já não resolve o problema, até porque são os dois principais causadores dos efeitos de aquecimento global. Não adianta só uma cooperação no nível do governo, do Estado, se as empresas não fizerem nada. Não adianta uma cooperação só das empresas e do governo se a população também não fizer a sua parte. Então é uma cadeia, são elos. E este princípio, portanto, nos traz a ideia de que a gestão ambiental tem que ser cooperada, cooperativa, todos têm que estar participando. O princípio do desenvolvimento sustentável tem a ver com essa noção mais nova de sustentabilidade. A ideia de falar sustentabilidade é que nós reconhecemos que ela é uma qualidade, ela é uma condição, é o ser sustentável. Passa a ser um pouco mais geral. Você aplica sustentabilidade para qualquer área, inclusive não necessariamente só relacionada ao desenvolvimento, mas a qualquer atividade em geral. É uma decorrência da lógica do desenvolvimento sustentável. A aplicação da ideia de desenvolvimento significa progresso, enriquecimento, crescimento. Então, o hotel vai se desenvolver na medida em que ele aumente o número de consumidores, de frequentadores, de hóspedes, a diminuição do seu número de vagas, de período em que ele fica sem atendimento, o número, de repente, de quartos, o número de funcionários, o faturamento dele, o tamanho da rede, se ele começa a crescer e tem mais de uma unidade. Tudo isso mostra o desenvolvimento do hotel, a qualidade do serviço, o nível de satisfação dos clientes. Né? Ele está se desenvolvendo, está crescendo. O desenvolvimento do setor hoteleiro na cidade, o número de hotéis 5 estrelas, o número da receita que os hotéis geram para a economia local, número de empregos diretos levados por todo um setor. Então, você está dizendo que a hotelaria está se desenvolvendo. Então, se a gente fizer essa análise, a sustentabilidade ou sustentável no desenvolvimento significa que isso está sendo feito em respeito às regras ambientais e sociais. Então, a economia, que é um dos pilares da sustentabilidade, ela consegue se adequar com os outros dois, que é a questão social, o respeito às pessoas, a integridade das pessoas, a dignidade das pessoas. Não adianta a empresa estar se desenvolvendo e ninguém ter o mínimo de liberdade dentro da empresa, todo mundo cara amarrada, todo mundo maltratado, todo mundo trabalhando como escravo. Isso não acontece aqui, eu sei. Né? Nenhum dos hotéis que vocês estagiam, não existe nenhum tipo de opressão e tal. É todo mundo sempre sorrindo. Mas existem por aí afora. Né? A falta de observação do aspecto humano, a pessoa que está ali. Afinal de contas, isso tudo envolve a gente, é para a gente. O aspecto social local, geração de emprego, de renda, de valores, para onde o hotel está situado e não somente para algum lugar de fora. E eu não estou querendo dizer que as grandes redes, por exemplo, são sempre más, mas muitas vezes elas acabam gerando renda e levando isso para construir um hotel em outro local, se desvinculando da comunidade local. E já muitas empresas perceberam que ela precisa reverter isso. Eu vi um exemplo num documentário sobre a Toyota, em que ela, tendo dificuldades no mercado norte-americano, ela teve uma fábrica no Texas em que ela simplesmente treinou todos os seus trabalhadores, com exceção de alguns gerentes, com mão de obra local. O pessoal que trabalhava em frigorífico, que trabalhava lá na área rural, eles pegaram, fizeram uma série de treinamentos. É óbvio que hoje tudo é feito por máquinas. As pessoas tinham muitas vezes que aprender a apertar um botão, desligar um botão, trazer um componente. Mas por que eles fizeram isso? Porque a partir do momento que a comunidade local fez parte da empresa, que é um aspecto social, aquela empresa é bem quista, ela faz parte da cultura e as pessoas até esquecem que ela é japonesa. Aquele carro, ele tem uma alma já que começa a ser americana, porque os americanos participaram. E isso foi uma sacada, e na verdade foi uma necessidade da Toyota para ela poder fazer frente à Ford, à Chevrolet, porque os americanos defendem a ideia do carro americano. Mas defendem até a hora que eles tiverem que comparar a qualidade de um com o outro e o preço de um e o preço do outro. Tanto é que a Chevrolet, a GM, quase faliu, a Ford caiu muito, porque os chineses, principalmente os japoneses, começaram a investir em qualidade e foram entrando, atendendo alguns aspectos sociais. É um exemplo muito pequeno, existem muitos outros, a gente vai ter oportunidade de ver. E o ambiental, que é o outro pilar da sustentabilidade, né? São esses três. Então, o desenvolvimento sustentável significa eu atendo esses dois, e principalmente o econômico, mas respeito social e ambiental. Ele está, vamos dizer assim, formulado na ideia de que eu atendo às demandas, necessidades das gerações atuais, sem comprometer as necessidades das gerações futuras. Tudo que um hotel fizer e proceder, atende às necessidades de quem trabalha, de quem frequenta o hotel, mas não cria um problema para uma geração futura. Utilizando materiais, por exemplo, de limpeza que são extremamente tóxicos. Isso não é sustentável. Utilizando materiais na construção, sistemas de trabalho, por exemplo, que geram passivos, problemas ambientais para o futuro. Tudo isso tem que ser analisado desde já. E a última ideia de princípio que nós temos é o do poluidor pagador. Um nome meio estranho, diferente, quando a gente vê pela primeira vez, mas ele significa o que ele parece. O poluidor tem que pagar. O poluidor, o causador da poluição, da degradação ambiental que afete a biota, lembram? Que afete a saúde pública. Então, nós vimos que poluir é causar uma alteração ambiental mais grave. Esse que causa isto tem que pagar por isso. Não quer dizer que, se eu pagar, eu posso poluir. Então, não é uma autorização para poluir porque eu tenho como pagar. Quanto que é aí para eu poluir que eu pago? É muito fácil, porque o dinheiro muitas vezes compra isso. Isso já é uma corrupção, você está corrompendo a lógica. O poluidor pagador significa, eu não posso poluir, eu estou prevenindo um dano, precavendo um dano. Mas se acontecer o dano, eu pago, eu me responsabilizo, ó, fui eu que fiz isso. É óbvio que nem todo empresário, nem toda empresa, nem todo poluidor faz isso. Aliás, a tendência é ele se defender, né? Quer dizer, não fui eu. Então, você tem mecanismos que tentam identificar quem foi o responsável. Essa é a ideia da responsabilidade jurídica da pessoa jurídica, ou a responsabilidade jurídica do hotel, que a gente vai ver um pouco mais à frente para entender o que acontece com o hotel quando ele descumpre com essa lei. Ambiental, especificamente. E até onde isso pode chegar, por exemplo, no seu gerente ou no seu proprietário. Ainda mais, o poluidor pagador significa que você não vai simplesmente pagar do ponto de vista financeiro. Então, não quer dizer que porque eu causei um dano, eu pago uma multa. Quanto que foi o processo aqui em termos de multa por ter poluído o rio? Ah, 1 milhão. Então, eu tenho que pagar. Não é isso. O pagar significa recuperar. Significa voltar ao estado que estava antes. E que eu, que causei o dano, vou pagar para que isso aconteça. Entenderam? Então, não é meramente uma multa. É o fato de que você vai ter que contratar empresas que vão fazer estudos, que vão recuperar, você vai pagar laboratórios. É todo um sistema complicado, às vezes, para conseguir voltar atrás. E um dano que aconteça em segundos, um vazamento, uma explosão, pode levar anos para ser tratado. Vocês imaginem a responsabilidade do governo e das empresas japonesas envolvidas naquela explosão nuclear, naquele problema que houve lá com os tsunamis recentemente. Num episódio de alguns dias, eles estão com problemas para centenas de anos. As regiões onde aconteceram os maiores vazamentos, ninguém pode morar mais. Tem japoneses imigrando para a Coreia, porque eles não conseguem mais ficar naquela região, não tem mais como produzir alimento, viver lá. Então, vocês vejam que a responsabilidade do poluidor nesse caso, seja ele o governo japonês, seja ele a empresa que estava liderando e coordenando o processo da energia, é para centenas de anos, ele vai ter que investir dinheiro para recuperar aquilo. Um exemplo que eu sempre costumo dar na nossa região é da Itaipu Binacional. Ela é uma poluidora e ela tem que pagar. Por que a Itaipu é uma poluidora se ela produz energia considerada a mais limpa? Porque na sua construção ela provocou danos ambientais. Eles foram tolerados porque se entendeu que o benefício da Itaipu era maior do que os malefícios. Mas isso é muito válido se a gente pensa no Brasil como um todo. Se eu moro em São Paulo, capital, consumo uma energia maluca, eu preciso de muita energia, e lá no Paraná, lá no final do mundo do Brasil, vão produzir energia que vai chegar para mim, hidráulica, acho maravilhoso isso, o custo-benefício é excelente. Mas se você é de uma família tradicional local, que tinha sua propriedade muito próxima do rio, e você teve que ser retirado, já mudou o custo-benefício, né? Você fala, eu estou pagando o pato. Ah, mas vão te indenizar. Sim, mas vão me pagar um preço mínimo. E todo o processo cultural, as pessoas onde a gente vivia, e a perda de sete quedas, e os problemas sociais que se gera, por exemplo, trazendo 40 mil pessoas para trabalhar na época de ouro, né, da construção da Itaipu, e essas pessoas chegam numa cidade que não tinha estrutura para recebê-las, elas vão ficando, e muitas acabam permanecendo depois da construção, mas sem ter um emprego, sem ter uma condição razoável de vida. Isso gera um impacto social para a cidade. Então, a gente não pode ser também ingênuo e ignorar o fato de que os malefícios da construção de Itaipu atingiram muito a nossa região. Uma das áreas muito atingidas é a Vila C. Não é à toa que hoje, por uma mudança de valores da Itaipu, há investimentos na Vila C, porque eles se tocaram, na administração, principalmente a mais recente, que existe uma responsabilidade social da Itaipu. Começaram a ter projetos de melhoria, por exemplo, o pessoal não tinha muitas vezes nem o documento da propriedade, era tudo um problema de compra e tal, que é uma coisa básica, você vai ser dono da coisa, tem que ter um documento dizendo que você é o dono, eles pagaram. Então ela começou um programa, inclusive o curso de direito aqui entrou com o escritório jurídico auxiliando na regularização, para dar um exemplo básico. Mas quando ela entra com esse programa, cultivando água boa, que é para melhorar as margens dos rios do lago, por que que ela está fazendo tudo isso, gente? Não é simplesmente porque ela é boazinha, é porque ela tem uma obrigação. E ela passou a ser muito questionada juridicamente, muitas ações contra Itaipu, que não iam para frente, porque ela é binacional, aí dizia-se que se você condenasse ela, condenaria o Paraguai, então é uma questão técnico-jurídica que as coisas nunca avançavam. Mas o fato de existirem as demandas mostrava que havia um conjunto de pessoas reclamando. A administração, então, em comum acordo, mudou a missão da empresa, colocando a questão social, econômica e ambiental juntas, a ideia de sustentabilidade. Se nós lermos hoje a missão da empresa Itaipu Binacional, a sustentabilidade está lá. Não só na hora de produzir a energia, mas nos seus efeitos enquanto empresa. Então, ela está adotando o princípio do poluidor pagador quando ela investe dinheiro para recuperar problemas que ela causou. O hotel pode e deve fazer isso. No sistema de gestão ambiental, ele identifica quais são os problemas que eu gero para a comunidade. E às vezes eu vou gerar esse problema, gente, não tem jeito. Se é um hotel, por exemplo, que está associado a grandes eventos, ele gera barulho, é inevitável. Mas você compensa de alguma forma. Então, como é que eu posso negociar isso com a comunidade local? Você imagina, os vizinhos têm que acordar aquele barulho, às vezes até 2, 3, 5 da manhã, porque é um hotel que tradicionalmente faz festas de formatura, bailes, etc. É uma fonte de renda dele. E é um serviço válido. Mas quando você não está na festa, você acha ruim, né? Porque você não consegue dormir, você vai ter que trabalhar no outro dia. Se de alguma maneira as atividades gerarem algum benefício para a comunidade local, as coisas mudam. Por exemplo, vou dar um exemplo bobo aqui que me veio agora. Se o hotel investe em alguma área pública do bairro, digamos que tenha lá uma área esportiva do bairro, e o hotel empresa adota. Olha, eu agora sou patrocinador dessa área, eu vou manter as quadras limpas, eu vou manter essa região preparada, porque é a minha forma de contribuir com essa comunidade. Tem muita gente que na hora que estiver indo dormir ouvindo aquele barulho, vai ver, ó, é esse barulho que faz pagar aquele serviço que permite que o meu filho tenha um centro esportivo. Você começa a compensar de alguma maneira. Tá? Eu dei um exemplo muito simples, mas o hotel pode identificar de que maneira ele compensa o problema ambiental, social que ele gera. Quando esse problema que ele gera é, de alguma maneira, não inevitável, mas necessário para a atividade dele. Então, vamos para o ganha-ganha. Todo mundo sai ganhando e fica todo mundo feliz. A gente tolera que isso aconteça, mas a gente tem algum benefício. Isso é uma gestão até de relacionamento que o hotel deve fazer com a questão social. Tá? Eu simplifiquei bastante, mas é mais ou menos esse o caminho. Finalizando, o poluidor pagador, além dele ser responsável pelos danos que ele causa, quando ele é unido esse princípio com o princípio da prevenção e da precaução, eu tenho que passar a evitar os danos e custear tudo que for necessário para que isso aconteça. Eu sou um poluidor potencial, eu não causei o dano ainda, esse dano vai acontecer no futuro. Pela prevenção, eu tenho que evitá-lo. Se eu sou o causador do possível dano no futuro, eu sou obrigado, então, a pagar por isso. Aí surge o conceito da internalização de custos. O que ela significa? Isso aqui, na verdade, é da área de contabilidade, da área financeira. Você está falando de internalizar custos. Custos são despesas, saída de dinheiro. Você tem as entradas, receitas e os custos. Uma empresa tradicionalmente faz a sua planilha financeira colocando como receitas tudo que ela vende, tudo que ela gera de dinheiro. E nos custos, aquilo que ela sente que tem obrigação de pagar. Ela tem que pagar os salários, as despesas trabalhistas em geral, às vezes tem que pagar o aluguel de uma área, tem que pagar serviços de terceiro, zeladoria, etc. Insumos, papel, material de limpeza, energia elétrica, telefone, tá certo? Assim por diante. Então, você tem uma série de custos. Tradicionalmente, o problema ambiental sempre foi deixado de lado pelas empresas. Você não colocava na planilha financeira custos para a gestão ambiental. Ou porque você ignorava que eles existiam, você nem sabia que você precisava cuidar dessa área, ou porque você deliberadamente não queria responder por elas. Você deixava isso para a coletividade. Isso se chama de externalidades produtiva. Qual que é a ideia das externalidades? Ó, externo ao fator produtivo. Externalidades produtivas. Externalidades da produção. Isso não é problema meu, isso é de fora. Então, o hotel tem uma série de habitações, ele recolhe o esgoto de tudo aquilo. Imagine um hotel lotado. Esse esgoto ele joga num rio, e este rio vai se contaminando e gerando problemas ambientais no caminho. O hotel pagou pela tubulação, pelos vasos, pelos banheiros, por todo o processo que vai até o rio. Paga para Sanepar, para coletar água, tem uma parte do esgoto, às vezes, que vai pagando junto. Só que ele, não tendo a rede captadora de esgoto, ele joga aquilo numa fossa ou num rio. Os problemas que isso gera para o rio, para todo mundo, ele não calcula. Isso não é problema meu. Meu problema é hotel. Meus custos dizem respeito a hospedar, não a tratar esgoto lá que está fora. O problema do tabaco, das empresas de tabagismo. Por muito tempo, eles ganhavam dinheiro vendendo cigarro, mas nunca se responsabilizaram pelos danos que o cigarro causava à sociedade e à saúde das pessoas. Isso é considerado uma externalidade do processo produtivo do tabaco. Mais recentemente, alguns anos atrás, demonstrou-se que havia uma relação entre os problemas de saúde e o cigarro. O que aconteceu com as empresas? Elas tiveram que começar a pagar para fundos que sustentam a saúde pública nos países. Então, se eu sou responsável por gerar câncer para tantas pessoas, não é justo que o governo, que o imposto de todo mundo, custeie e pague o tratamento de saúde que vocês provocaram. Imagine vocês que você vai utilizar um salão, suja todo o salão, sai e quem vier usar depois que tem que pagar pela limpeza. É mais ou menos essa lógica, você deixou o quintal sujo para alguém que não teve nada a ver com a festa. Limpou, sujou, limpa. Você internaliza o custo, então, porque você chama para si a responsabilidade. Faz isto porque você compreendeu a sua responsabilidade ou faz isso porque a lei manda? E a lei hoje, cada vez mais, manda, obriga que as empresas internalizem esses custos. O fato de que ele está internalizando o custo, então, é um desdobramento do princípio do poluidor-pagador. Como eu falei, princípio e regra, norma aplicada. O princípio dizendo, se você causa a poluição, você que é responsável por ela. Regra geral, diretriz, um valor, um fundamento. Uma norma aplicada vai dizer, se você tem alguma atividade na sua cadeia produtiva que gera danos, você é obrigado a internalizar esses custos. E eu vou lhes dar aqui um último exemplo e aí a gente vai passar para o nosso exercício que eu comentei em sala. Qual que é o exemplo? Uma lavanderia que eu conheci lá em Maringá, e que ela gerava uma quantidade grande de esgoto industrial. Lavanderia industrial, como vocês devem conhecer de alguns hotéis, vem tudo quanto é tipo de de tecido. Eles eram mais especializados em jeans, porque tinham fábricas lá na região de Cianorte, de Maringá, o pessoal cortava o jeans, preparava e mandava para a lavanderia industrial. No processo de lavagem, eles usavam alguns produtos químicos, uma pedra especial, que eu não me lembro o nome dela, mas essa pedra ajudava a amolecer e a lavar o jeans. Imagine que terminava o processo de lavagem, essa água toda ia para uma pequena lagoa que eles tinham. Acontece que começou a crescer a empresa, ela começou a ter mais demanda, e ela começou a aumentar o número de máquinas, o número de trabalhadores, ela chegou a ter 100 funcionários trabalhando, e a quantidade de água que ela produzia era muito maior. Aquele sistema de tratamento que ela tinha não dava conta. Mas ele não investiu, o empresário, no sistema de tratamento. Ele só investia nas máquinas, ele investia nos financiamentos que ele fazia para melhorar a empresa, no salário, etc. Na questão ambiental, não. Para ele era uma externalidade. Isso era de fora. Por quê? Ele pegava o que ele tratava, porque na verdade não tratava mais, não dava conta, né? Passava por um cano e jogava o produto, mas não resolvia mais. E aquilo caía numa água, nessas bocas de lobo, que é de galeria pluvial, porque não tem esgoto naquela região. Aquilo descia pelo cano, chegava numa área que começava a correr a céu aberto e ia até um rio, uma área de mangue. E onde ele passava, gente, sem brincadeira, foi assim que eu descobri o problema, tinha espuma mais ou menos dessa altura, assim, olha, mais para cima do quadro, que aquilo passava e ia gerando aquela espuma, uma água bem azulada, com cheiro forte, e indo para uma área meio de mangue, vamos dizer assim, que tinham peixes, capivaras e tal, que era uma área de proteção ambiental, inclusive, na cidade. Quando se constatou aquele problema, o que, que foi feito? Uma indicação para a empresa que ela não podia mais lançar aquele resíduo sem o tratamento adequado na galeria e que ele deveria pagar pela recuperação de toda a área que ele jogou, o princípio do poluidor-pagador. E pela prevenção, dizendo, olha, se você continuar jogando, vai continuar causando problema, então você não pode mais jogar. Nós não proibimos a empresa de trabalhar. Então, nós mantivemos a lógica do trabalho, do desenvolvimento. Só que tinha um problema. Se ele não podia jogar ali, para onde que ele ia jogar essa água? Ele ia ter que coletar isso com caminhões-pipa, ia ter um custo danado. E esse era um custo que ele não estava preparado, porque ele nunca calculou na planilha dele. Então, ele cobrava um valor lá das pessoas para quem ele prestava o serviço, calculando seus custos. Ele nunca inseriu o custo ambiental. De uma hora para outra, ele teve que inserir o custo ambiental. Ele falou, vocês vão me quebrar. Vocês vão fechar a minha empresa. Eu tenho 100 funcionários. E aí a gente argumentava para o empresário, olha, quem vai fechar a empresa, na verdade, é você mesmo. O problema é do seu raciocínio. Você que está gerando uma externalidade que, no final das contas, a sociedade inteira paga. Você fica só com os bônus. E a sociedade fica com o ônus. Você está poluindo para ganhar dinheiro. O resultado prático disso demorou um tempo, ele foi multado algumas vezes, ele acabou investindo, então, no sistema de tratamento. O sistema de tratamento dele foi muito moderno, porque era o que tinha mais de atual naquela época. Ele passou a fazer marketing ecológico da lavanderia dele, porque ele podia agora oferecer para o fornecedor uma lavanderia que podia ser certificada, que agora estava atendendo os parâmetros. E o grande ponto interessante disso, no caso, é que as outras lavanderias também sofreram o mesmo tipo de análise. Então, não ficou uma questão em cima só de uma lavanderia, porque senão você gera também uma injustiça, né? Você cobra de um, não cobra do outro. E aí fica o preço de quem tem externalidade sempre é menor, né? E o outro exemplo foram os postos de combustíveis que tradicionalmente mantinham aqueles tanques enterrados sem manutenção. Então, a gasolina, o álcool, eles vão corroendo aquele tanque. Chega uma hora que aquilo vaza. Vaza, você tem metais pesados, contaminantes no solo. Então, isso é muito comum em postos de combustível antigos. Isso é chamado de passivo ambiental. Passivo quer dizer um acúmulo de despesas, de dívidas que você deixa, que você acumula. Passivo trabalhista, passivo tributário. Você não paga impostos durante 5 anos, você gera uma dívida grande. Você diz, isso é um passivo. Não é um ativo que você tem para receber. É um passivo que você tem que pagar. Você pode ter um passivo ambiental. Você vai danificando por tanto tempo o meio ambiente que chega uma hora que você fica com um passivo enorme que você vai ter que corrigir. E aí vem uma norma que disse assim, os postos de combustível vão ter que trocar os seus tanques, colocar tanques mais modernos, que tenham dupla parede, porque você vai ter uma proteção, você está prevenindo. Se quebrar a segunda segura, e você tem como controlar o vazamento. Vai ter que acabar com aqueles pisos de paralelepípedo, o posto de combustível tem que ser um piso agora que recolha água e jogue tudo para uma caixa separadora, etc. E aí vem uma reunião, eu lembro que a gente ainda estava advogando em Maringá com alguns sindicatos de postos e o pessoal afirmando, Mas isso é um problema, porque assim vai fechar 10 a 15% dos postos. Eu lembro que a gente comentava com eles, não, vocês estão errados, não vai fechar 15%, vai fechar mais. E aí os caras assustados, e a gente estava tentando explicar para eles de que a norma estava chegando num ponto em que ela obrigava a internalizar o custo, e quem não tinha condições de arcar com isso ia acabar fechando mesmo. E não que isso seja saudável e correto, mas é que às vezes ele é realmente um pouco cruel e drástico. Porque nós não podemos mais tolerar o vazamento de combustível no subterrâneo. Então, você não pode mais dar jeitinho, fazer as coisas mal feitas. Então, a gente tem que ir equilibrando. Você tem que ir dando prazos, foi isso que a lei fez, dando financiamentos com condições melhores para que o empresário consiga trabalhar ainda. O que não dá é você simplesmente dizer, olha, como você depende disso, então continua poluindo. Nós temos esse problema em Foz do Iguaçu com os lava-jatos. Muita gente que não tem fonte de renda acaba começando a lavar carro. Aí ele aluga um lugarzinho, pega ali uma área que tem uma fonte de água e muitas vezes essa água vai para a galeria pluvial. Qual é o problema? Eles usam, muitas vezes, produtos químicos para lavar, fora o óleo que sai do carro, isso tudo vai para o rio. Ele está ganhando um dinheirinho, mas na hora que você paga 15 reais, né, quinzão, é dezão, é vintão, não está inserido nesse custo o problema ambiental que está sendo gerado. E quando você tem um monte de lava-jatos destes, o passivo ambiental que se gera na cidade, às vezes, é muito grande. Qual que é o correto? Você começar a regularizar cada um deles e, de repente, você vai começar a pagar 40 reais, 30 reais para lavar o seu carro. E vai ser proibido de lavar, por exemplo, em casa. Vocês vão dizer, ah, mas isso é um absurdo. Não é. Vão ver nos países que já chegaram num nível um pouco maior de desenvolvimento, é assim que funciona. É por isso que muita gente faz os próprios serviços, porque tem gente que não é viável mais você fazer isso. Os americanos mesmo, muitas vezes, trocam o óleo do carro. Porque é muito caro você levar numa empresa que faz isso, porque a empresa, para fazer isso, acumula tanto óleo que ela precisa ter todo um sistema de controle. Ele, para retirar o óleo do carro, ele não pode botar no lixo comum, ele tem que entregar numa empresa que recicla. Então, você vai criando uma cadeia produtiva e isso é o interessante. Das externalidades que poluem e que prejudicam, a internalização, por um lado, gera problemas, por outro, gera empregos, gera novos serviços. Quem imaginaria que você poderia ter uma empresa para coletar resíduos hospitalares perigosos? Tem gente ganhando dinheiro com isso hoje. Antigamente era tudo levado para o lixão comum. Agulha, restos de cirurgia, materiais orgânicos e contaminados. Agora tem gente com empresa para fazer isso. Então a gente tem sempre que olhar que a economia, gente, ela se molda. A economia quer ganhar dinheiro. Agora para ganhar dinheiro tem que preservar o meio ambiente, então vamos ganhar dinheiro preservando o meio ambiente. Ganha esse dinheiro sem preservar é na corrupção? Então nós vamos corromper. Onde é que eu ganho? A economia tem esse tipo de raciocínio. Por isso que os valores pesam. Se nós colocamos como uma condição, nós fechamos negócio, mas tem que respeitar a questão social e ambiental, você colocou um ponto de valor que faz a economia ter que se adequar ao que você precisa. Então, gente, essa é a ideia da aula de hoje, que seria passar para vocês quais são os principais princípios nessa lógica dos cinco, sendo eles prevenção, precaução, cooperação, desenvolvimento sustentável, que origina a sustentabilidade, e o poluidor pagador, que por sua vez gera a internalização de custos ou o fim das externalidades produtivas.